Creio que há uma ação profética de Deus sobre nós neste momento. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Purifica-me para a tua glória. Santifica-me, santifica-me, Senhor. Quero ser como tu és, instrumento em tuas mãos, revelando, Senhor, o teu amor. Diga a ele, sacerdote. Sacerdote, receba no altar minha vida, todo meu ser, tua noiva sou, Senhor. Purifica-me, sacerdote, receba, Senhor. Declarar a Ele, só as nossas vozes, santifica-me, Senhor. Nessa noite quero sair desse lugar mais cheio de Ti, mais parecido contigo, Senhor, mais santo na Tua presença. Diga a Ele: santifica-me, Senhor, quero ser como Tu és. Instrumento, Senhor, instrumento em tuas mãos, revelando teu amor, sacerdote, receba no altar a minha vida. Todo meu ser, tua noiva, sou, Senhor, purifica-me, sacerdote, receba no altar, Senhor, tua igreja. purifica-me, Senhor. Purifica-me. Diga mais uma vez, purifica-me, Senhor. Purifica-me. Santo Deus, Senhor. Entregamos nossa vida, Senhor. Mais uma vez, nossa vida no teu altar, diga a ele, irmão. Minha vida, Senhor. A minha família no teu altar, Senhor. Minha casa no teu altar. Esta igreja, a nossa nação no teu altar. Sacerdote, declara ele. Diga mais uma vez, sacerdote. Sacerdote, receba, receba, receba, Senhor. Todo meu ser, tua noiva, sou o Senhor. Purifica-me, santifica-me. Erga as tuas mãos. Você vai declarando que você é um santo na presença de Deus, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Ninguém, nada pode mudar isso. O sangue de Jesus, Yeshua HaMashiach, está sobre você. Isso te garante vitória. Isso te garante vitória. Aleluia, Senhor.